Aventura. Agora, ele é tudo novo de novo. Você pode esquecer tudo que já ouviu por aí. Com um cenário futurístico. Novo Polo espanca tímpano. Highvolt. Projetado pela empresa WG Audio Service. Aqui a pressão é bruta. Novo Polo espanca tímpano. Highvolt. Esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. Aqui o som não bate, espanca. Vem de mala aberta. A hora é agora. Vamos lá, Marlon e Luciana. Bota pra cima. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Vamos lá, DJ. Sou eu. Parceiro Gel da Âncora. This is my club. I'm

pela empresa WG Audio Service. Esse samba quente que é muito legal, é super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir, quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Esse é o famoso 16 toneladas. Novo Polo espanca tímpano. Highvolt, agora trazendo mais emoção. Este é o novo Polo Espanca Tímpano. Highvolt. Esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. DJ Ian Show. O top DJ do som automotivo. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Não bate de frente que ninguém pode com a gente. Tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona, tona. Hoje eu vou aproveitar que tu tá chapada da louca. Polo espanca tímpano. Sinta o que é pressão. Tu vai pedir pra mim, eu vou te empurrar. Mas se

famoso 16 toneladas. O que vocês esperavam? Chegou concorrência. Este é o novo Polo Espanca Tímpano. Esse é o famoso 16 toneladas. O famoso 16 toneladas. Põe a mãozinha pra cima e grita: hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Esse faz parte da equipe Tubarão Evolution. Novo Polo Espanca Tímpano. iPhone com cenário futurístico. Moçada, sou DJ do Arte Inigualável. Também tô curtindo o som do Polo Espanca Tímpano. Do normal. Ai, DJ, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Assim sou eu tão louca. Da equipe Tubarão Evolution, parceiro Gel da Âncora, loja Tribo do Surf, o point da moda. Música.